Vai começar tudo de novo, vamo aí que é assim. Logo cedo eu já tô de pé, tô puto, mas eu vou na fé. Bom tá pros boys, ruim tá pra nós, mas tô com Deus na ideia, ele escuta a minha voz. Confesso, não piro por causa do meu raciocínio. Faço tudo pro papel, aí eu me alivio. Em certa parte, pois me explica como levantar bem disposto depois de uma má noite de sono. Vou chegando na parada, como sempre lotada. Tô correndo pro trampo e tem maluco indo pra casa. Virados na balada, muito loucos da ideia no esquema farinha e merla. Por causa dessa porra tem gente morrendo, e os caras continuam, isso aí que eu não entendo. Se acabam, se matam, preocupação nenhuma. Morre um, nasce 10, é o ritmo da rua. Será que vão pra casa mesmo, véi? Ou não? Acende mais um aí, meu irmão. Ou, mas se Deus quiser, mas se Deus quiser, eu vou mudar isso aqui. Mas se Deus quiser, mas se Deus quiser, eu vou mudar isso aqui. Sangue bom, não faça tudo que o sistema quer. Não seja um mané, sei o que ele quer. Ou dominar é o que ele quer. Quer mudar sua atitude, mudar sua conduta. Quer fazer sua cabeça te fazer o filho da puta. A armação perfeita do inimigo, que tá pouco se importando se o seu rango é catado no lixo. E de terno e gravata, com sorriso discreto, tá pouco se fudendo se eu vivo no inferno. Vou no baú viajando nessa ideia. Como o povão se rende fácil pro que não presta. Muita atenção, veja bem, analise bem. Condenação já foi dada, futuro João ninguém. Futuro indigente que no Brasil não é gente. Pra esse amanhã não caminho, eu sigo em frente. Baúzão lotado, devagar, marcha lenta. Horário de pico, caos no trânsito e paciência. Ou, mas se Deus quiser, mas se Deus quiser, eu vou mudar isso aqui. Ou, mas se Deus quiser, mas se Deus quiser, eu vou mudar isso aqui. Aleluia, no trampo eu cheguei. 8 e ponto, tô no horário, puta sorte hoje eu dei. Vou trampar, vou chegar lá. Quer vencer na honestidade, então tente ralar. É difícil, quase impossível cair na estrada do crime. Lance imprevisível, é a estrada mais curta, é só seguir. Um passo à frente do outro e não vou mais cair. Quantos lá na quebrada já se acabaram nessa porra, usando droga ou vendendo, já perderam a honra. Pra evitar que isso aconteça, tem o rap. Antes que fique maior e se transforme em catástrofe, assim segue esses dias na minha área. Esperança de mudança tem pra rapaziada, apesar de o tempo todo mal interferir. Mas se Deus quiser, eu vou mudar isso aqui. Ou, mas se Deus quiser, mas se Deus quiser, eu vou mudar isso aqui. Ou, mas se Deus quiser, mas se Deus quiser, eu vou mudar isso aqui.